O nome dele é Cristo. Que temos vivido. O autor da sua vida. Até mesmo de você, saiba que a vida é muito mais valorosa e não a ponha a tá lindo, quero ouvir aventuras perigosas. Mas nunca pare de buscar quem te quer mostrar a verdade. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso. Ele é o autor da vida. Nunca pare de buscar quem te quer mostrar a verdade. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso. Ele é o autor da vida. Temos vivido.